Oi, Salvador, vou chegar minha 310, próxima ponte espera da 28, pronto. 310, tudo desalinhar e decolar, cabeceira 28. Vento 200 graus com meia dúzia nós. Precisa da linha decolada 28, vou chegar minha 310. A 6310, decolou 43, controle 1208. Controle 1208, China 6310, uma boa. Controle Salvador, uma boa noite, China 6310, na mantendo a proa. Até cruzar 2000, na saída Aron. M3110, está cortado o radar, após 2000 pés, via Aron. Após 2000 pés, via Aron, Oxenar 6310. Após direto Abuco, após direto Fortaleza. Decolagem ficha 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés. Após curva direita, subida a Momo, transição Froti. Aciona 5131. Controle 120, decimal 8. Fortaleza no nível 370, na Mono Froti, mantém a proa até 2500, após curva à direita. Após Froti, Zulu 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Transponder 5131, controle 120, decimal 8, TAM 3858. A exporção 2, chame pronto, pushback, TAM 3858. Camarada, 3858. Tá, vai, pitch. Puxa, acionamento, sideral 9972. Calibre 9973, chame táxi. Obrigado. Salvador, voo 096, boa noite, ciente da informação Fortaleza. Boa noite, voo 096, Fortaleza, copia os 370. Afirmativo, trocando aqui tudo bem. Bono 096 Fortaleza 370 aprovado via Perzulo 19 até Bangu, após Bangu direto a Abuco, após Abuco direto Fortaleza. Decola pista 28, após decolagem mantém pro até 2500 pés, após curva à direita, cumpre o perfil da subida Momo, transição Froti. Aciona 5136, controle 120 decimal 8. São 9, chame pronto, pushback, vou 096. Controle 3305, boa noite, via chegada Cari, desça ao 050. 050, via 3305. Canemia 313, desça para 4 mil pés, o ajuste 1015. Chame a 3, o notrista autorizado lá na proa de Usan. Direto do Usan, chame a 3, 1 a 3. Com o movimento, chame a 3, o nozero aguarde coordenação. Canemia 310, solicite ao centro Recife, na frequência 12685. Recife agora 2085, Canemia Salvador, muito boa noite, azul 4298, passa 270 para 170, informação Foxtrot. Azul 4298, boa noite, via chegada Cari, desça o 060. Via Cari para o 060, 4298 da azul. contato será o 9973. Dois a bordo, 5 horas de autonomia, voltando a Guarulhos. 3, próxima esquerda via Kilo, Alfa, até o ponto de espera fechar 28. Torre 1 no 8, decimal 95, quando pronto, altímetro no 0 no 5. Então, bom voo e boa noite, federal 9973. 6163, um pequeno desvio à esquerda por 10 milhas, só que está uma formação. Xané 6163, reporte aprovando. Portará aprovando o Xané 6163, 1 a 3. 0, 80 para 4. 6163, desça para 2000 pés, o ajuste permanente. Para 2000 com 0 no 5, Xané 6163. Livre no 096, chame táxi. Obrigado, Noite 38 no 5, Guarulhos, nível 340, aprovado, via Brasil 1 no 0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme. Decolagem pista 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, cumpre o perfil da subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5144, controle Salvador, 120, decimal 8. Guarulhos aprovado, nível 340, via Presulo 10, Taubaté conforme. Decola da 28, mantém a proa até 2500, curva esquerda no perfil da Dael, lê da Motiva. Aciona 5144 e o controle da 208, está 38 no 5. Correto, está 38 no 5, portão 3, chame pronto, pushback. A gente vai chamar. Oi, Salvador, boa noite, federal. 9973, ponte esperada 28, pronto. 9973, autorizado. Alinhar e decolar, cabeceira 28. Vento 200 graus com 629. Autorizado, alinhar e decolar, cabeceira 28, federal. 9973. Salvador. Salvador 1096 da Golfo, na Protax 173 a bordo, 42 autonomia, na sala alternada. Site principal, Juliette e Alfa, atmosfera pista 28, torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tá bom, vai, boa noite, voo no 096. Matilde, com Vicky, está livre do site, Juliette e Alfa, atmosfera pista 28, 395, depois. Salvador, o Santre, 258, para Pusimé de acionamento no 2, boa noite. Boa noite, autorizado, Santre, 3858, portão 2, chame táxi. Redução para 209, é o número 3 na aproximação, vai seguir o tráfego da frente, está 10 milhas, é o Airbus 320. Desce inicialmente para 4 mil pés, o ajuste meio-quinto, é azul 4298. 4 mil com o Miriquinho, reduzindo para 2009, o 4298 da azul. Três zero cinco, autorizado ILS, Zulu, reporte estabilizado. Livre ILS, reporte estabilizado, então 3305. Localizador, pista 2, deixa na 3, chame torre na frequência, no 8, decimal 95, bom pouso. Oi, boa noite, Puxa estacionamento no 3. 3 no 5, proporção 3, número 2, receptor. Aguarde mais 2 minutos. Aguardando. Lemé 3 no 3, tem livre pouso, cabeceira 28, vento 200 graus, com meia dúzia de nada. Salvador, boa noite, 2782, Azul com a Golf. 2782, boa noite, via a chegada CAR e reporte para a descida. Via chegada CAR e reporte para a descida, só confirmando o procedimento ao Zulu. LS Zulu. Enter. Do 4298, desça para 2000 pés, o ajuste 10105. Autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. 2000 no 05, autorizado ILS Zulu, reportarei estabilizada Azul 4298. Na 1313, nos fala 01, na livre à esquerda, e antes da Alfa, na 211. Estabilizando no momento, então 3305. Compete a sua aproximação final e chame torre na frequência 18 decimal 95. 18 decimal 95 a torre, então 3305. Bom, foi boa noite, na 3858. Pátio principal, Juliette, pode ser via bom? 9976, chame o C para SIMP, na frequência 288, alternativa 935, decimal 3. 288-1353-9973. Área, fica ali, então 3305. Boa noite, Xané. Boa noite, 13 via Índia, portão 04. Livre pouso, pista 28. Livre pouso na 28, confirma pista seca. Firma. Grave. Livre pouso, tá 3305. Parque à sua esquerda no portão 04, depois do mesmo encarnação está livre. No portão 3, chamando táxi após, está 3815. Tá ótimo. Posso parqueamento do Xanera à esquerda, estou autorizando, 3815. Só no localizador 4298 dado. Azul 4298, complete nós, chame torre 1895. 2895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298. 4298, muito boa noite, continue a aproximação, é o número 2 para pouso. Sente. Salvador, boa noite, 096, considera capteira 22, 76 volts. 096, mantenha a posição e aguarde. Lateral, no solo 05, antes da Alfa 219. Alfa 219, Santos 3305. Vento 4298, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 49. Só autorizado, pouso azul 4298. Mapono 096 pronto para decolagem? Afirmativo, Sereno. Ali mantém pista 28. Azul 4298, solo ao 06, libere próximo à esquerda e chame solo no 211. Poderia confirmar o vento que recebeu na final? Recebeu bem de través de 9 nós, tá? Na curta ali, um pouquinho antes, a 1000 pés ali, tava de través, bem através de 10 nós de componente, o 4298. Cliente 4298, obrigado pela informação, a liberar solo no 211. Liberando 211, obrigado, até já. Boa noite, Jan 3258.1028. 3258.6, quanto você espera? Mantenha ponto espera 3258. Salva, boa noite, 4298, tá? Vindo da 3498, apenas ultrapasse a ponto espera da 10, aguardando para prosseguir o parte principal. Aguarda após o ponto espera, na marca do ponto espera aqui, o 4298. Para o táxi, Jan 3815, 156, a bordo, 3h45, galhão. Jan 3815, prossegue táxi via baixo 3, táxi o Equivo, Alfa, Golf, no ponto de espera da 28, chame a Torre 1 no 895. Afirmativo, autorizar o táxi via faixa 3, Kilo Alfa, Golf, ponto de espera 1895, Jan 3815. Para o portão 01. Para o 1, o 4298. Obrigado. Ali mantém pista no 0, pista 28, corrijo. O 3258 está ali, mantém a pista no 2. Voo no 096, decola ao 10, lembrando, manter pronto até 2500 pés. Chame controle 120, destino 8. Obrigado, senhor, boa noite. Boa noite, voo 096. Voo no 096, contato radar na decolagem, mantenha pronto a 2.500 pés, após estar autorizado com o VAR direito na proa de Momo. Após 2.500, Momo, muito obrigado, voo no 096. Sônico, 09000. Prossiga. Verdade, vá postar o Froti, Sere. Mantenha o preço da saída, aguarde autorização para Froti. Ah, 09000. São 3858, livre decolagem pista 28, vento 210 graus, 5 nós. Meu decolagem da 28, tá? 3258. Boa noite, tá 38 no 5, ponto espera, pronto. 38 no 5, observe o tráfego da companhia iniciando rolagem, ali mantém. Ali mantém 28, tá 38 no 5. Decola aos 15, controle no 208. 1208, tá, 3858, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, tá, 3258, mantendo a proa até 2500. Ah, 3858, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 370, mantendo a proa até 2500. Via Momo 370, mantendo a proa até 2500, tá, 3258. Controle Azul 4235, vou direto com o centro da frente 1 no 0. Azul 4235, com a sua identificação, vou na proa de Alagoinhas para a chegada Bonfim. Corrijo, vou na Bonfim para a chegada Bonfim, ajuste no 0 no 5, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 5. Descendo para o 050 na proa de Bonfim, na chegada Bonfim para a pista no 0, 4235. 5, livre decolagem pista 28, vento 210 graus, 4 nós. Livre decolagem pista 28, 38 no 5. 1096, chame centro Recife na sequência 126, decimal 85. 126? 126, decimal 85. 85, obrigado, uma boa noite. São 3895, decola aos 17, 16, corrijo, controle no 208. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, 3895, mantendo por hora de decolagem. Na 3895, contrato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. Após 2500 pés, autorizado curvar à esquerda na proa de Olinda. Esquerda na proa de Olinda, esquerda, após 2500 leda no perfil, via 38. Paulo Salvador, boa noite, o Xanel é 3-1-3, confirmação alfa. Xanel é 3-1-3, boa noite, um minuto para cópia. Boa noite, confirmando, pista no zero, Avarius. Afirma, pista no zero, Avarius. Obrigado. Tá voando, Leda, a proximidade de coordenar para o Edmonte, vou precisar 3895. 3895, aguarde. Quanto? 3895, só lida a restrição de uma centena. Sim, 3895. Azul 2782 interceptando e avistando. Azul 2782, complete final chame torre 11895. Gente, graças a Deus. Salvador. Então, 3858, chame centro Recife, 12685. 25, 3858, obrigado, boa. 2782, Torre Salvador. 2782, interceptou e emissão, boa noite. 2782, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 049. 2782, ciente, baixar travado. Ciente. Na 6313, pronto para cópia? Pronto para cópia, Xanel 6313. Autorizado, plano para Guarulhos, nível de voo 360, via peso Luno 0, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Código transponder 5160 e o controle 120, decimal 8. Xanel 6313, autorizado 360, Guarulhos, Apesulo 1-0, Taubaté, Dael, Leda, Mótima, Pupula Direita, 5160, transponde, controle 1208, está no gate 4. Correto, 6313, chame para as puxas estacionamento. Manda para as puxas prontas, Xanel 6313. 38 no 5, chame centro Recife, 13325, antena 1251. Gente, obrigado, 38 no 5. Sul 4235, foi na flor de selo. Selo. É, Grimini, Europa 084. Europa 084, confirm the estimate of departure. We'll be ready in about 15-20 minutes. Okay, stand by, it's clear. 4235, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5. 3, no Pat 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa, Kilo, Pat 3, ficará atento aos 27, 8 a 2. 272, posição prevista a 3 Lima. 3 Lima, 500. 250, desce até 1960 na Vega Alagoinha. T98 no 0, acione identificação, vê se havia chegada a Bonf, para o nível 050, ajuste no 0 no 5, e redução para 2409, é o número 2 na aproximação. Desce via chegada, Bonf 050, ajuste 10 no 5, reduz 2409, número 2, 98 no 0. Positive as far as the ground. Go ahead, 081. Your destination? Madrid. Destination Madrid. Okay. Stand by new instructions. Europa 084. Okay, standing by. Please confirm runway use. Runway use now, runway 10, okay? 10, obrigado. T-72, Inferno modificou sua posição, agora no sistema 4 Romeu. Serve sinalizador que é melhor, tá ok? Sente, grato. Alfa 084, ground. Go ahead, 084. Confirm, sir, the time of your flight plan route, please. Correction, the time of your flight plan. 0045, your Alfa 084. 0045, roger. Z Brasil 4235 sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado o ILS Zulu, corrija o ILS aqui e rebote estabilizado. Eu já 2000 sem restrições, pode bater a tuna? Vou apelo. Vou apelo. Eu 9810, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4000 pés, 10 no 5, Rio 9810. Azul final, 4235. Azul 4235, chame torre 1895. 1895. Torre azul 4235, final. Azul 4235, ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 210 graus 03, nó, cheque 3. Pouso autorizado, vai informar quando o trem baixado estava. Rio 9810, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado em LSXR, reporte estabilizado. Sem restrições, 2000 pés, 2015, está autorizado o procedimento, chamarei estabilizado, 9810. Está travado 4235. Pouso autorizado 4235, vento no 90 graus, 029. Pouso autorizado 4235. Xené 6224, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 0 no 5. 050, 050, poderia voar em tábio, 6224? Eu tenho o perfil Xené 6224 inicialmente. Tamaro, vá, virou em pouco. Mas eu esforço, amador de Madrid. Airfat level 370, vai a Peso 10 until Natal, after flight conforme a flight plane route. Recovery no meio 10, after left turn, Cuca departure, depart transition. 10-8, Salvador departure frequency, and descop 5164. América, Europa, 084, did you copy? 280. Está autorizado manter 2809, informe para a recepção. Vai, manter pela certa mais próximo, boa, 9 depois. Europa, 084. Did you copy? Yes, we copy. Did you read us? Sim. Are you again your flat plane ready for copy? Okay, I say again. Clear to Madrid, initial flight level 370, depart transition, departure Puka, and please confirm Squawk. Squawk 5164, Salvador departure 10-8. 10-8 for departure, and that's called 5164, Europa 084. Yeah, just say again your departure, please. Puka departure, depart transition. Puka departure, depart transition, sir. Correct. Coming to push back and start up. We're fully ready for the start up, Europa 084. Salvo Salvador 4980 da Azul. No gate 1, a Alfa, autorização para Recife. Azul 4980 para Recife, aguarde cópia. Na escuta. Peracha do solo no 211. 211. Pode ser 8-4. Oi, que botar na posta. Solo, Salvador, Azul 4235. Salvador 235, prossegue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. E o 9810, complete final, chame torre 1895. Completa final, chama 1895, obrigado.